Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo. Edição número 3 para 6 de maio, segunda-feira, 6 de maio de 2013. Uma edição que hoje vai trazer um bocadinho daquilo que é a nossa cultura ibérica. Hoje decidi, deve ser por causa da chuva, fazer uma viagem mais curta. Chuva aqui em Vila Nova de Gaia chove ainda um bom bocado. Mas, como eu dizia, estamos, portanto, hoje vamos falar precisamente da nossa cultura portuguesa e espanhola. Ora, Portugal e Espanha sempre estiveram muito unidos ou desunidos, portanto, foram países que surgiram de guerras, não é? De várias guerras, não apenas de Portugal com Espanha, mas de várias guerras. Aliás, Espanha é uma junção de várias guerras, digamos assim, porque vários reinos que, entretanto, acabaram todos por ficar em mundos hispânicos, não é? León, por exemplo, digamos, a atual Galiza, não é? A Catalunha, todos estes estados, alguns dependentes, outros não dependentes, enfim, uns duraram muito tempo, como os de León e Castela, outros nem tanto. E entretanto, portanto, temos aqui uma mistura de culturas muito interessante. Ao mesmo tempo, temos também o caso português, que também surge precisamente de guerras, não é? Vamos lá ver. Toda esta parte aqui da Península Ibérica pertencia também ao Império Romano, não é? Ora, é quando Dom Afonso Henriques decide revoltar-se contra a mãe e, portanto, lutar pela independência de Portucalé. O que era antes um condado passou depois a ser um país. Ora, depois, claro, houve várias guerras, né, contra os mouros, etc. Os portugueses conseguem descer um bocadinho mais no território e ganhar a sua própria independência. E fica então Portugal um país independente desde o Tratado de Zamora em 1143. E, portanto, temos aqui dois países que nascem de guerras, continuam em guerras. Aliás, Portugal perdeu a sua independência durante dois anos, entre 1683 e 1685, e recupera depois, nessa altura, com a famosa Batalha de Aljubarrota, e recupera então essa batalha, aliás, essa independência. Aliás, 1385, peço desculpa. Portugal passou vários anos sob um certo perigo de perder a independência. E, portanto, há toda uma questão que acaba por juntar os dois países. A última das grandes situações foi quando, em 1805, em mais um tratado, Espanha devolve, em carta, em tratado, o território respeitante a Olivença, que é uma terra muito particular. Olivença tem hoje o idioma espanhol, mas ela é portuguesa. Ela está sob a alçada de Portugal, mas, ao mesmo tempo, tem uma forte, uma fortíssima, aliás, influência espanhola. Acredito muito, agora já não tanto, mas acredito que há uns anos atrás ainda houvesse muita gente que se arrependesse de não ser espanhola, não é? Porque a Espanha teve uma atitude muito interessante. Construiu casas por ali e fez com que muitos espanhóis fossem para ali para aculturar aquela cidade. E viu-se no que é hoje. A Olivença tem muito de espanhol, embora já recuperou um bocadinho do que era português, mas, mesmo assim, é maioritariamente espanhola. Isto tudo para dizer que, digamos, estes dois países, que hoje são apenas dois, nós temos aqui também as Andorras, enfim, que são independentes, mas... Aliás, a Andorra, que é independente, mas, portanto, há toda uma... Como é que dizer? Há toda uma cultura que acaba por estar associada à Península Ibérica. Não apenas a Portugal, não apenas a Espanha, mas à Península Ibérica em geral. Mesmo uma parte como o País Vasco, não é? E até a própria Catalunha, que ainda são espanholas, tem também a sua influência de parte a parte. Aculturaram e aculturaram-se. Portanto, são também elas, e nós vemos aqui, por exemplo, as catalãs da Las Ketchup, e portanto nós vemos aqui precisamente essa, como é que é dizer, essa aculturação de ambas as partes, não é? Ora, nós aqui vamos conferir algumas músicas na edição de hoje do Nas Voltas do Globo, que tem, digamos, são músicas tradicionais, algumas de Portugal, algumas de Espanha. Aliás, se os ouvintes repararem até, digamos que a guitarra portuguesa é um instrumento português, não é? Naturalmente. Mas, digamos que a guitarra, é um instrumento muito utilizado em ambos os países, não é? Nós vemos que a música tradicional espanhola e a música tradicional portuguesa têm uma forte componente instrumental de guitarra. Não é por acaso. Não é por acaso. Já agora, eu falei aqui na Andorra, e só para clarificar os ouvintes, Andorra é um principado que fala catalão, mas é independente, portanto, fala catalão. O governo é uma diarquia, e isto mesmo só para citar os ouvintes, portanto, de porque há pouco falei na Andorra. E portanto, quando se fala em Península Ibérica, fala-se Portugal e Espanha, mas vamos lá ver que Andorra também tem a sua parte, na Península Ibérica. Mas voltando então a estes países, os principais, Portugal e Espanha, dizia-lhe que Portugal tem uma forte componente de guitarra em termos musicais, tal como a Espanha. Portugal tem ritmo no seu folclore, Espanha também. Talvez aquilo que diferencia mais Portugal e Espanha em termos instrumentais é a questão do acordeão. Aí já será mais uma influência francesa do que propriamente espanhola, não é? Mas, tirando isso, idiomas mais ou menos parecidos. Aliás, houve um autor que aqui falava o galaico, o português, e nós vemos que hoje a Galiza, que é uma parte espanhola, tem uma grande presença no seu idioma, que é o galego, com o português. E vemos também que Espanha tem naquela zona mais próxima de Portugal, tem o já vamos saber porque é que eu fiz esta troca tinta. Espanha tem mais perante de Portugal, que é como quem diz, não é? Ou seja, junto à nossa fronteira, tem o leonês, um idioma que é um idioma, não é apenas um dialeto, é um idioma. O mesmo acontece com o nosso mirandês, que tem uma grande influência hispânica em termos idiomáticos. Portanto, estamos aqui a ver que não é apenas na música, mas também na própria gastronomia, também na própria no próprio idioma, não é? E reparem que, até pegando novamente na parte instrumental, nós temos aqui as gaitas de foles, não é? Mas o maior gaiteiro, os maiores gaiteiros são de Espanha, o Carlos Núñez e o José Ángel Hevia. São os mais enigmáticos, sobretudo o Carlos Núñez, não é verdade? Nós vemos que até a Amália Rodrigues, que era uma cantora profundamente fadista, cantou Los Piconeros, cantou várias modinhas espanholas, e cantava lindamente. Aliás, eu até acabo por ficar um bocado de dúvida se ela tem mais, ou se ela tinha mais aquele impacto, mais ao princípio, se ela tinha aqui mais aquela questão do fadista ou aquela questão do gitana, não é? Ou seja, com mais sangue espanhola. Sinceramente, dava para as duas. E a verdade é que ela cantou, e ouvimos-la muito bem a cantar estas melodias. E vamos, aliás, ouvir um tema de 62, que vai precisamente de encontro com o que eu estou a dizer agora, que é a sua capacidade interpretativa. Claro que, reparem, nós ouvimos a Amália Rodrigues cantar Blue Moon, por exemplo, também que é um clássico inglês. Mas aí nota-se precisamente essa questão portuguesa, esse impacto para o fado. Ela canta bem, não é? Ela canta bem. Mas dá-lhe um toque de fado àquela música. Entretanto, nós ouvimos a cantar em espanhol e não sentimos precisamente a mesma coisa. Sentimos que é quase uma outra Amália a cantar, com uma voz parecida à nossa portuguesa, mas é uma Amália com sangue espanhol. Isso nota-se em muitas melodias. Quanto mais tempo passa, mais tarde, menos se notava isso. Aí sim, mais para o fim, ela ficou notória e exclusivamente fadista. Até lá, ela alternava, ou seja, reparem como há toda uma proximidade, até em termos de ícones musicais. Nós temos aqui, e por exemplo, o... como é que eu posso dizer? O Julio Iglesias, por exemplo, que é um cantor espanhol, não é? Enfim, agora já não vai atuar mais, mas o Julio Iglesias, ele fazia muito a questão portuguesa. Ele muitas vezes, Portugal era um dos países que ele mais gostava, e que ainda hoje terá isso precisamente, não é? E ele falava, recordo-me há uns tempos, ele deu uma entrevista à TVE e muito falava precisamente sobre o nosso país, sobre Portugal. Muito falava sobre o quanto gostava do país, já tinha visitado várias vezes. Embora, enfim, eu acho que ficou mais pela parte de simpatia, não sei, não tenho muita... Para além dessa entrevista à TVE, creio que em 2004 ou 2005, não me recordo de muita proximidade dele com Portugal, mas de todas formas, não deixa de ser uma parte interessante também. E reparem outra questão, que é aquela parte em que o Carlos Núñez grava um disco com a Anabela, a nossa cantora portuguesa. E não deixa de ser curioso toda esta ligação tão grande. E não é apenas por uma questão de cultura. Aliás, não é apenas uma questão geográfica. Porque acreditem que entre os, por exemplo, os espanhóis em geral e os galegos e os catalães, se assim está correto, entre os espanhóis em geral e os catalães não há tanta proximidade como há muitas vezes entre Portugal e Espanha, a maior parte das regiões. Já não falando aqui em a Galiza, porque isto é a ser suspeito, mas noutros pontos de Espanha, até mesmo, por exemplo, Madrid, não foi por acaso que, ainda que uma ideia bastante louca, mas não foi por acaso que o Saramago falou na Ibéria, não é? No país que juntaria Portugal e Espanha, e que faria com que fôssemos um super país, digamos assim, não é? Com capital em Lisboa, que era o mais, como é que eu posso dizer, mais bonito que podíamos imaginar, mas a verdade é que não era toda irrisória. Aliás, houve quem defendesse, ainda não a parte de Lisboa, mas houve quem defendesse precisamente a fusão dos dois países a juntar-se apenas num. E acreditem que houve muita gente, até alguns governantes espanhóis e portugueses, mais espanhóis, curiosamente, que aceitaram de bom grado a ideia. Não sei especificamente porquê, mas assim foi. Quer dizer, agora começa a perceber porquê, porque Espanha ainda está pior que Portugal. Mas na altura não, e não era previsível. Mas não deixa de ser algo bastante curioso toda essa junção de culturas. E portanto, hoje nós vamos aqui ouvir algumas músicas precisamente ilustrativas dessa junção de culturas. Eu não estou apenas a falar, e é importante que se diga isto, em questões geográficas. Eu estou a falar porque reparem, nós vemos que França e Itália já têm idiomas mais diferentes e têm culturas mais diferentes. E então não vamos falar noutros países, não é? Não vamos falar, mas, por exemplo, entre a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo, estes três países têm uma aliança histórica, que é a Benelux, não é? E estes três países têm, apesar de idiomas diferentes, reparem que na Bélgica falam-se três idiomas diferentes. No Luxemburgo falam-se três idiomas diferentes. Na Holanda não, só se fala um. Mas na Bélgica fala-se o valão, aliás, o flamengo, o valão é o que fala o flamengo, fala-se o flamengo, fala-se o belga e fala-se o francês. E também se fala inglês, mas não com idioma oficial. Fala-se no Luxemburgo o francês, o alemão e o luxemburguês. E na Holanda fala-se holandês, pronto. Mas, ou seja, estes países têm idiomas bastante diferentes e têm ao mesmo tempo uma culturas muito próximas e têm ligações diplomáticas muito interessantes entre eles três. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que as questões geográficas não estão associadas até o próprio idioma não estão associadas às questões culturais. A maior parte das vezes sim, mas há casos em que não, ou seja, não é uma condição obrigatória. O que nós temos aqui a conferir é apenas uma junção, uma proximidade cultural. Nada tem a ver com as questões geográficas e pouco terá a ver com o idioma. Neste caso facilita a compreensão dos ouvintes, mas não é uma condição obrigatória. Nós vamos aqui ouvir, é curioso que eu não tenho aqui nenhum espanhol a cantar em português, eu acho que eles têm essa dificuldade. De todas formas, enfim, vamos aqui escutar alguns temas, todos eles cantados em espanhol, no caso. E vamos ter aqui Amália Rodrigues, que nos vai trazer o tema, então, como disse, de 1961. Uma pequena modinha de Espanha. E vamos depois também trazer alguns temas, precisamente, da Ana Bela com Carlos Núñez, José Ángel Hevia, que tem muito da Gaita de Folos, também portuguesa, não é? E quem vai mais para o interior de Portugal sabe precisamente do que é que eu estou a falar. Portanto, há uma grande recorrência à Gaita de Folos, ao Realejo, que apesar de ser também de sopro, tem, enfim, uma estrutura diferente e também um som diferente, mas portanto, aqui focando-me novamente na Gaita de Folos, quem sabe, portanto, quem acompanha, quem vai mais para o interior de Portugal, sabe especificamente o que é que eu estou a falar. O José Arrébia é um mestre nisso. O Carlos Núñez, nós vamos aqui ouvir muito pouco de gaita, vamos ouvir mais de flauta, de flautas, aliás, do que propriamente de gaita. Mas enfim, vamos ouvir então estes três temas, aliás, sim, três temas. Esta pequena modinha da. Esta pequena modinha cantada aqui pela Amália Rodrigues, 1961. El Pozo de Arán, música de Ana Bela, vocalista, com Carlos Núñez, gaiteiro. E, por fim, a música, então, da. A música. Então, agora aqui fugiu o nome da música. já cá está a música de José Ángel Hevia, que vai fechar esta edição do Nas Voltas do Globo. Eu despeço-me com votos de uma boa tarde e até amanhã. Vigilando los quereres de todos los probes de la raza calaí, lo mismito que se funde los metales.